cara, eu cheguei até começar no sofrimento, trabalhei, sofri a pampa, mas perdi meu irmão com 14 anos, na época. E quando encontrei meu irmão, tava morto, sem olho, sem cabelo, já deu decomposição, tive que pegar o corpo do meu irmão no colo. E aquilo ali já construiu já um pedaço de muro no meu coração, onde não tinha mais amor pra ninguém, pra nada. E eu já corri atrás do meu objetivo, lutando. Hoje eu tenho uma estrela no peito, né, mano? Tenho minha honra, tenho minha dignidade, mas sempre com humildade. Então tudo isso foi com a minha luta, fui conquistando no dia a dia, metendo bala na polícia, roubando quem tinha, matando quem aparecia na minha frente. E assim eu fui conquistando. Hoje o que eu tenho é com o meu suor, não devo nada a ninguém, satisfação a ninguém. Peço perdão a Deus, acima de tudo, primeiramente. Só Ele sabe o que tem no meu coração, só Ele sabe o que passa na minha mente. Mãe, me perdoa por não querer seguir os seus conselhos. Me joguei no crime logo cedo, mais um soldado do Comando Vermelho. Desigualdade, aperto, dificuldade, falta de oportunidade, não importa o motivo. Só sei que quando percebi, na vida do crime eu já tava envolvido. Parece mole pra quem tá de fora, mas só sabe como é que é quem é. 6 horas da manhã, a favela acordando, e nós ainda de pé, pro que der e vier. Disposição pra picotar na faca, eu tenho muita frieza na troca de tiro. Adquiri depois que percebi, bandido é máquina de fazer inimigo. É foda, às vezes pirimbola. Se precisar o gatilho, vou apertar, sou do bloco do trem bala que não deixa desejar. É foda, às vezes pirimbola. Se precisar o gatilho, vou apertar, sou do bloco do trem bala que não deixa desejar. Nós marola, mas sabe que é foda. Sabe que não tem hora. É foda, às vezes pirimbola. Se precisar o gatilho, vou apertar, sou do bloco do trem bala que não deixa desejar. É foda, às vezes pirimbola. Se precisar o gatilho, vou apertar, sou do bloco do trem bala que não deixa desejar. Nós marola, mas sabe que é foda. Nós marola, mas às vezes pirimbola. Tu sabe que é foda, pra bala com Deus, sabe?